A Rádio Web Rajandê é uma empresa de comunicação indígena, antes de qualquer coisa. Até porque a gente nunca conseguiria uma concessão de rádio no Brasil, ainda mais indígena. Então, foi um dos caminhos que a gente buscou fazer isso, não uma rádio comunitária. Ah, claro que caminhos existem políticas para isso, para todos, mas existem limites. Então, os caminhos era comunicar, procurar, fazer streaming, construir conteúdo, como criar programas, que são caminhos, e é o que a gente, de alguma forma, eu vou compartilhar com você um arquivo depois de como desenhar um programa. Assim, coisa, um brainstorm fácil de como construir qualquer tipo de programa. Ele ajuda também depois na edição, ele ajuda na construção do pensamento, para vocês fazerem pautas, se divertir, na verdade, né? Vou botar para vocês uma experiência que a gente, como Rádio Jambuí, utiliza no nosso dia a dia. Ela vem de experiência de alguns anos para facilitar. E é assim, meu primeiro momento é isso. E aí, com vocês agora, o que é que vocês querem? Você falou que, eu lembro quando a gente conversou, até por isso que eu falei, pô, vou chamar pra conversar com o pessoal. Você começou o um negócio assim, do nada, pegou, decidiu fazer, saiu fazendo, e já faz isso há muito tempo. E como a gente tá querendo começar, querendo fazer, eu queria ver assim, o que você também, além desse arquivo que você vai compartilhar, né, que é esse framework aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente assim, como é que é, sabe, a rotina, como é que se organiza, como é que vocês fazem, como é que procura pauta, como é que organiza tudo, não sei, acho que é um bom começo, assim. Então vamos lá, é o famoso senta aqui na vem história. Quando a gente foi montar a Rádio Andê, com o Denilson, a Renata e o Gilmar, com eles a gente tinha uma questão, já com essa de, tá, vamos montar uma mídia. Como a gente resolveu isso? Foi em uma semana a gente levantou a Rádio Web. Isso, 3 indivíduos, pouco, vamos levantar. Primeiro, como era uma rádio indígena, a gente precisava de música. A gente tinha já um critério de músicas indígenas, contemporâneas principalmente. Procuramos nas nossas referências, aí cada um vai ter que começar a fazer seus toques de música. Eu sou hiper a favor de vocês procurarem sempre músicos locais ou músicos independentes para vocês não terem problema com o ECAD. Sempre. Não. O problema do ECAD é que normalmente eles não fazem grandes entregas aos artistas, senão vale a pena sim pagar ECAD quando se entrega. A questão de construir pautas é qual a importância para quem importa isso. O que é que vocês querem entregar? Quem é teu público-alvo para o teu programa? E a gente pensou muito nisso. Na hora que a gente foi construir os conteúdos, vamos falar assim, entrevistas, a gente não tinha uma rede, a gente não tinha uma grande rede de correspondentes ou colaboradores. Mas a gente começou a produzir os áudios da seguinte forma. A gente pegou documentários indígenas ou indigenistas, onde tinha falas de indígenas que a gente gosta pra caramba. E a gente começou a extrair áudios de conteúdos que já estavam produzidos, mas que as pessoas acabam não vendo ou não ouvindo, vamos botar assim. Sei lá qual é o direcionamento que vocês querem para a rádio de vocês. Mas no eixo principal, no editorial de vocês, para quem vocês querem falar. E aí procurar conteúdo de audiovisual, parceiros, extrair o áudio e editar ele para formar em programetes, pequenos programas até, sei lá, 15 minutos no máximo. Nessa linha de podcast. A Jandê faz podcast desde 2013, então a onda de hoje é muito mais antiga, mas fazer podcast, o formato podcast é bacana para depois também compartilhar. Então, se vocês não têm realmente uma grande rede, mas existem temas, assuntos que vocês acham importantes, fazer a ripagem, né? Extrair o áudio de entrevistas, de bate-papos, que já estão em documentários, principalmente documentários, ações ou coisas que vocês querem, e editar isso em programas de rádio, é bacana, muito bacana. É muito boa essa ideia. É muito boa. Realmente, assim. É mais rápido, né? Então, bota assim, sei lá, momento, sei lá, de ouça o documentário. Programa ouça o documentário. Ou ouça um filme. Né? Alguma coisa que seja nessa linha mais free, mais Creative Commons. Coisas que acabam muita gente não assistindo, mas poderia estar ouvindo. Né? Botar assim, no YouTube tem muito conteúdo. E de repente você vai entrar em contato com o diretor e fala, olha, a gente gostaria de utilizar o áudio. Aí, claro, tem que pedir autorização para utilizar o áudio. A gente quer fazer uma programação na nossa rádio com bate-papos, entrevistas. Ou ouça um filme. E aí são dinâmicas das pessoas começarem a imaginar. A gente cai num contexto bem, bem antigo das rádios de novelas, o conceito de imaginar a situação. Então, tem que ser alguma coisa também que as pessoas consigam ouvir, né? Fazer sentido. Vou botar... Tem um programa que a gente que eu produzi, um mini doc chamado Sauê, um canto de união, está no YouTube. Ele foi desenhado como ele foi feito, é um mini doc em vídeo que a gente desenhou para ser um programa de rádio. A gente desenhou um áudio dele todo. É um vídeo que, se você deixar de olhar para a tela, você vai ver, vai ouvir o programa. E depois, se você olhar para a tela, você vai ver que é um mini doc que está ali tudo bonitinho. Então, a questão é de como desenhar também, né, o áudio. O áudio ele tem que ter esse caminho das pessoas poderem utilizar aquela questão chamada imaginação o tempo inteiro. Mas as histórias têm que ser contadas assim. As narrativas, oralidade. As pessoas gostam muito de ouvir histórias, mas principalmente imaginar as histórias. Para fazer sentido. Porque você vai dizer, estou ouvindo, não consigo acompanhar. Então, as histórias ela tem que ser muito imaginativas, ela tem que despertar essas vontades. Causos. Nossa, existem coisas tão fantásticas como os causos dos contadores de história. Né? Tem contadores de história na programação, interessante. Você traz uma cultura da cultura popular presente, são histórias contadas. Isso é muito bom. Trazer memórias de pessoas mais antigas. Mas, claro, você tem que ter todo um briefing nessa hora, para você não ficar com 5 horas de programa. E, né, diferente da indígena, muitas pessoas não indígenas não têm paciência para ouvir, sei lá, 5 horas. Na Rádio Jandê tem produto de 3, 4 horas direto. E o pessoal fala, mas é tão longo. Não para você, não foi feito para não indígena, foi feito para indígena. Então, a gente tem um público-alvo. E aí é a definição. É o público aberto, é com a editoria, e pensar nos programas. Em cima dos programas, desenhar cada programa para os seus públicos. As vinhetas, a gente... Perdão. A gente utilizou software livre, mesmo utilizando o Windows, né, para edição, o Audacity como ferramenta de gravação e de edição. O Audacity, é a ferramenta que a gente utiliza para edição. Gratuito, com plugins fantásticos, e aí é a questão do criativo. E para gerenciamento da nossa plataforma, a gente utiliza o Zara Rádio, que aí é também gratuito, está disponível para download na internet. Tem hora certa, tem tempo, tem temperatura, dispara, você consegue fazer programação de disparo automático, dá para fazer programação ao vivo, ou simplesmente botar uma programação, sei lá, 12 horas de música, conteúdo, tocando, vamos botar assim, eu gravei um programa, mando para vocês, vocês botam com o horário, ele vai disparar no horário X e termina no horário Y, entra a programação e dá para criar módulos de programa. Então, usar a rádio, ele tem essa potência. O que a gente fez realmente nessa uma semana foi gravar as vinhetas, juntar as ideias e mostrar o que a gente queria. E aí vai depender muito de cada um de vocês. O que vocês querem mostrar? Para quem vocês querem mostrar? Isso depende assim, de uma certa atenção constante. Se vai fazer jornalismo, Aí é outro caminho, questão de você ter que realmente ter as pautas, de acompanhar o que está acontecendo. Não existe mídia, comunicação, jornalismo imparcial. Todo mundo é parcial alguma coisa. Então, não dá para ter esse discurso, ah, nosso jornalismo, nossa comunicação imparcial. É parcial sempre. Sempre haverá essa parcialidade. Sempre haverá um lado que a mídia defende. E vai depender muito de cada um. E aí a gente começa. O que mais vocês querem saber? Eu estou sendo assim, muito pontual para a gente conseguir depois destrinchar tudo isso e cair num senso de produção. Perguntas? Ana Poaca, quando vocês começaram, vocês falou que eram três pessoas, né? Isso. Você, quem mais que você falou? Denis Subaniwa e Renata Pinambá. Tá. Vocês, como é que vocês dividiam, assim, quem fazia o quê? Porque são várias funções aí, né? Como vocês dividiam todas essas tarefas aí para levantar em uma semana? Vocês levantaram em uma semana uma programação de quanto tempo, assim? 72 horas. 72 horas. E aí É vocês em ficavam repetindo. repeat. Perdão, não ouvi a última palavra. E aí vocês ficavam repetindo essa programação, assim, por um Isso. tempo. É, a nossa proposta nunca foi de 72 horas de conteúdo direto. É que normalmente é 12 horas. Normalmente qualquer rádio convencional, né? Ela não diz, são 12 horas e depois ela repete. Todas as rádios normalmente são assim. Dificilmente uma rádio ela tem um dia inteiro de programação, e o dia seguinte será diferente. Não, são 12 horas e normalmente ela repete. Então, o que a gente fez foi 72 horas de conteúdo, e é música, entrevista, né, bate-papos, seminários, palestras, tudo isso faz parte de conteúdo. Então a gente tem que pensar o que é um conteúdo. Nesse momento a gente pensava que tinha que ter isso, então por isso que fala assim, aí em documentário, tipo, fala do povo chavante. Momento o povo chavante. E aí, vem a liderança falando de tal, vai falar com vocês agora. Ele falava, porque a gente já tinha ouvido, sabia que aquilo ia acontecer. Então, você faz uma cabeça do conteúdo, explicando o que é que vai rolar, e aquilo repete. Um dos termos que a gente fala não é repetir, a gente faz fixação de conteúdo, fixação de conhecimento. Porque nas culturas tradicionais, e aí ele está falando de culturas tradicionais e originárias, o conhecimento. Ele só é aprendido por várias repetições. Por isso que a gente tem roda. Se houver a mesma história o tempo inteiro, é na fixação. Então, diferente de alguns chamados de reprise, repetir, a gente tem um conceito de fixação do conhecimento. Fica até mais bonitinho, né? Não fica parecendo, ah, estou ouvindo de novo. Não, você está tendo a oportunidade de ouvir novamente o conhecimento. E baseado nesse conceito tradicional, para a gente até foi mais fácil, porque as populações indígenas que começaram a nos acompanhar, nos ouvir, entende isso. Os não indígenas falam, ah, tá repetindo, falo, não, não tá repetindo, é isso, a gente deixava essa explicação. E no nosso caso, a rádio dela foi feita para não indígenas, não foi feita para indígena, tá? Ela foi feita para indígena, não para não indígena. O não indígena outro, que é uma plataforma aberta para aprender como qualquer outra. Meu caso, eu sabia de ser de Londres, mas ela não foi feita para mim, ela foi feita para ouvir. A música indígena, no nosso caso, eu só falava, ah, não entendo. Cara, também não entendo, já tem, aquela música francesinha, um motel com o pessoal, mas ela me empolga no aspecto que ela tem uma sonoridade. Então, o que a gente colocou de música era muito mais para os povos indígenas. E aí, para vocês, vocês trabalharam a questão da música, para os povos indígenas se montar. Então, a Renata, ela fazia as matérias, os roteiros para a gente. O Denilson, principalmente, junto comigo, edição dos conteúdos, vinhetas, programação. Então, a gente produzia programação, né, na questão de áudio, e colocava na plataforma. Então, tinha conteúdo que era mais rápido, já estava pronto. No meu caso, só ia fazer os ajustes sonoros, né? Equalizava o áudio, botava uma boa qualidade e colocava ali. Um outro fator nosso, eu sempre vou fazer um comparativo de nosso aqui, para vocês entenderem o que, que a gente também focou. O nosso maior critério sempre foi o registro do conhecimento. Não era só a qualidade, porque assim, tinha gente que mandava pra gente por mensageiro eletrônico, né? Sei lá, como seja na época, não sei se já era WhatsApp ou qualquer outro. Às vezes chegava com uma qualidade que pra gente não era muito boa, mas a história era boa. E o importante era o registro. Registro e memória dos fatos. Não fazer uma hiper super produção. Quando a gente pôde realmente ter bom equipamento para ir para a boa produção, quando os celulares melhoraram, a gente foi dando os caminhos, as pessoas também produzindo, fazendo participação de conteúdo. Nas aldeias indígenas, a gente tem colaboradores em todas as regiões do país. O pessoal produz conteúdo lá para a gente, manda para a gente. A gente só faz equalizar, nivelar, ver. Só que a gente sempre fica sobre a questão da responsabilidade. A gente brinca com aquela frasezinha do tio do Homem-Aranha: grandes poderes, grandes responsabilidades. Você tem o poder de comunicar, você tem responsabilidade. Então, assim, cuidado com notícias falsas, responsabilidade, né, para a fofoca, são questões políticas. O importante é para a população, não para a mídia. Então, a gente cai em várias regras, que é muito mais de como a gente quer seguir em frente e informar do que simplesmente as tretas naturais. Mas na produção era editar, colocar na plataforma e botar isso para frente. Então, três pessoas dão conta disso. Fácil. Uhum. Mas a gente, como botou realmente em uma semana, a gente assumiu um compromisso, e é nós, na época, a gente tinha plantão de 72 horas. Cara, imagina ficar acordado 72 horas por conta que a gente dialogava com populações indígenas de outros países. Então, a gente tinha outros fluxos de horário. Até a gente conseguir ter um fluxo de conteúdo, de informação, a gente ficou muito tempo acordado. E fica mesmo. Vocês colocavam ao vivo? Vocês ficavam ao vivo falando com as pessoas? Não. Não, a gente faz poucos programas ao vivo. Por conta dessa questão de falta de tempo mesmo. O tempo de produção é muito tempo que você leva produzindo. Então, é muito mais fácil você produzir o conteúdo e botar ele lá na programação do que simplesmente fazer programas ao vivo. O programa ao vivo depende muito de você ter um compromisso ali todos os dias, todo o horário. E não adianta, começou, você tem que ir até o último dia. Não dá para faltar um dia, não dá para falar, olha, foi mal, choveu 10 vezes e estou faltando por isso. O público, ele deixa naturalmente te acompanhar. Então, quando você cria esses modelos de pro conteúdo pronto, o conteúdo que depois você vai lá botar nas plataformas de, sei lá, hoje, pensando hoje, nas plataformas de podcast, te coloca mais confortável, porque você pode fazer, enviar, entrar na programação e entra também nas plataformas de podcast. Então, quem perdeu e não consegue ouvir na rádio, ouve nas plataformas da rádio, podcast. Então, seria uma das soluções também do conteúdo ficar disponível. Mas, principalmente, você produzir e colocar. Agora, se tem um que vocês querem fazer diariamente, um horário fixo, bonitinho... Tem responsa, mas é muito mais interessante. Eu tenho até pavor hoje de fazer isso, porque é viciante, é muito bom falar com o público, é muito bom mesmo. Mas você fala assim, por que tem medo? Porque assim, eu tenho uma demanda hoje de vida que me bota muito mais offline ou sem compromisso de horário. Então, assumir um horário para mim seria péssimo. Porque, assim, tem um programa que eu tenho para fazer em Portugal. Eles queriam muito que fosse ao vivo. Eu falei, cara, não dá pra mim, não vou conseguir cumprir isso. Vai ter um momento que eu vou deixar vocês na mão, vocês vão ficar putos, o público vai ficar puto comigo. E não é isso que a gente quer deixar. Então, Então, assim, um dos caminhos iniciais é produzir conteúdo antes de lançar. Fazer gordura de conteúdo também. Você ter excedente. Planejar calendários, se você tem calendários comuns, convencionais, do dia a dia, feriados, se vocês têm produtos para isso. Existem plataformas parceiras na internet hoje que produzem também conteúdo temporal, vários bordam a propaganda deles. Existe uma plataforma de notícias. A gente não usa, mas eles usam da gente. Que é lá do Rio Grande do Sul, que é de web rádio, e eles dão gratuitamente conteúdos jornalísticos. Eles fazem doação disso para vocês, claro, que entra a vinheta deles, aquela coisa que ajuda. São redes parceiras de notícias. Também isso, as redes parceiras de notícias têm desde o governo federal, que é da Câmara dos Deputados, Senado, eles têm nas rádios deles. Eles também produzem conteúdo e eles mandam das rádios parceiras. Então, uma das soluções também são parcerias com agências de notícias. Mas vocês, a Yandê não tem, não deixa o programa em podcast, assim. Vocês, o que eu olhei lá é que sempre está rolando alguma coisa, mas você não consegue acessar as coisas por fora, ou tem, eu não achei. Então, a gente tem um canal no Spotify, mas de conteúdos é diferenciado, ele não é apenas mais da plataforma, conteúdo da rádio. Entendi. Então, são conteúdos diferentes. Porque é o seguinte, no site da gente, tem notícias que não tá na rádio, não tá no stream, tem notícias que não tá no Twitter, notícias que não tá no Facebook nem no Instagram. Mas cada um tem os seus conteúdos que são para um público específico. Então, está no Instagram, não tem no Instagram, não tem no Facebook, não tem no Twitter e por aí vai. Então, com o tempo, você passa a ter uma gerência de que cada plataforma ele tem um público específico. Não dá para colocar no canto só. Entendi. E quantas pessoas hoje vocês são assim para fazer tudo isso? Então, a coordenação continua sendo três, sempre será três. São 160 pessoas no país inteiro. Somos os correspondentes. São 10 hoje correspondentes, e é diferente o que é correspondente e colaborador. O colaborador, ele sugere pautas, manda conteúdo, mas ele não manda editado. Então, ele sugere e a gente produz. E tem os correspondentes, que é aquele cara, aquele indivíduo que tem responsabilidade pelo que ele está produzindo. Então, ele já manda texto pronto, com fotografia, ele já manda o artigo pronto, ele já manda o áudio pronto, editado. É só entrar na grade. Dificilmente a gente, até dependendo da credibilidade do indivíduo, dificilmente a gente até ouvir de imediato. A gente vai para a programação com responsabilidade própria. O próximo modelo da Rádio Yandê, que a gente está preparando a nova plataforma da rádio, a galera vai direto para a plataforma. Então, o WordPress, como plataforma de gerenciamento, e ligado diretamente à plataforma de streaming da rádio. Então, cada um vai ter sua senha e sua responsabilidade de conteúdo. E tem os correspondentes internacionais, que aí está na Argentina, na Colômbia, Venezuela, México, Equador, Londres, Guatemala. Temos correspondente hoje na Austrália e um recentemente que a gente botou lá na Polinésia. Então são indígenas de oito regiões. E dialogando agora com a Noruega, que é um pouco samba, são povos indígenas de lá. O Celta, que são os Highlanders. Em Londres, porque mora, mas a pessoa não é de lá. Me tá dando muito pronto. Da Escócia. Eu acho que pode ser que dure mais uma meia hora. Da Escócia, mas ele é um Highlander, ele é um Celta. Mas ele mora em Londres. Então, é um correspondente nosso lá. E fala sobre os povos indígenas dessa região. Legal. Dá pra caramba. Caramba. 160, né? Caramba! E, ô, Ana Paula, outra pergunta, assim, desses correspondentes que existem aí, tem gente que é de rádio comunitária, assim, existem mini rádios comunitárias indígenas que vocês se correspondem, ou é uma coisa mais individual mesmo, assim, de grupo, quer dizer, individual sem ser rádio, né? Sem ser esse mini universo da rádio, assim, ou não? Tem bastante rádio comunitária indígena mesmo. Então, a nossa prioridade de responder é sempre o comunicador indígena. O comunicador indígena para a gente é a pessoa, né? Não tem prioridade de ter formação em rádio, de formação em jornalismo. A prioridade é que cada um tenha expertise na sua área. Bota assim: se eu tenho um bonequeiro, que ele fale sobre boneca, sobre teatro, sobre o que ele faz. A melhor pessoa para falar sobre educação indígena é um professor indígena, ele é meu melhor comunicador. Então, a partir do ponto de vista do. Então, é um caminho que a gente procurou para não ter esse papá, o especialista, o jornalista. E Sim. acaba, de alguma forma, tendo pessoas que acabam indo para a rádio, né? Vamos botar assim: a gente tem uma parceria com uma rádio lá no Pará, que é uma rádio católica, que tem programa com indígenas. Que dentro da grade deles a gente dialoga, a gente troca conteúdo, troca informação, troca bate-papo, né? Tipo, ah, o que está acontecendo aí, a gente põe daqui para lá. Ah, no México, lá em Oaxaca, tinham indígenas apoteca, que fez uma. Falava um estágio com a gente, ele estava fazendo, trabalhando para uma agência de notícias para a Reuters, e ficou aqui com a gente na Yandê durante um tempo. E nesse bate-papo ele decidiu que não queria mais trabalhar para a agência de notícias. Queria montar uma rádio lá em Oaxaca. E ele voltou para o México, montou uma rádio, duas rádios, três rádios, e está entrando para a quinta rádio na região toda do estado com outros povos indígenas, mais uma TV. Então, a gente está dialogando com uma rede agora, foi até semana passada, uma rede de comunicadores indígenas pelo mundo inteiro, que é a Cultural Survival. Mas tem indígenas que trabalham em rádios comunitárias, rádios não indígenas, que estão levando para dentro dessas emissoras a pauta indígena, que é a questão de ocupar espaços. Porque normalmente as rádios comunitárias indígenas, elas são evangélicas. Então, acaba não dando para dialogar com essa galera, é muito difícil no aspecto de não respeitarem a cultura. Mas a gente sempre consegue colocar um ou outro dentro desses ambientes para ser o um influenciador. Ah. Legal. Ah. Legal. Dúvidas, perguntas? Ninguém mais? Gente, vocês estão ali ainda? Eu Tô tô. super aqui. É muita informação para digerir, né? Muito legal. Uau, que experiência, que incrível isso. Tava também, enquanto você falava, passeando pelo site, que é muito massa. Vendo como funciona. Eu queria saber se a Zara Rádio, ela então se integra dentro da sua página, né? Ela aparece aqui em cima, esse streaming. Não, ela não se integra. A Zara Rádio, ele serve mais para fazer a programação ao vivo. Tá. Quando você entra com programação ao vivo, aí você desconecta o AutoJ, que é o sistema de gerenciamento de conteúdo automático da plataforma, e a gente entra ao vivo com a programação. Mas lá o AutoJ em si, ele já tem uma plataforma de gerenciamento, de vinhetas, de hora certa, conteúdo, programação comercial. E a gente não tem comercial, mas é institucional. O detalhe, a gente não tem propaganda. A gente nunca teve um patrocinador até hoje. Ninguém nunca quis. A gente já fez várias ações de marketing, de media kit. Mas o pessoal fala que indígena não consome produtos. Existe um racismo publicitário no país, né? Então é muito tenso isso. É uma discussão que a gente está fazendo também há muito tempo sobre a questão do racismo estrutural publicitário. E achar que a população indígena não consome produto, não compra, é terrível isso. Então, é um outro nível. A gente só teve uma oferta até hoje de propaganda, de publicidade, era um patrocínio de 300 mil reais por mês, mas eles queriam ter o direito de direcionar os nossos conteúdos. Então não rola. Primeiro, já não rolava por isso. E segundo, que 300 mil é muito bom, mas uma empresa de cerveja que promove alcoolismo dentro do território indígena não é uma, algo que a gente quer. Eu bebo cerveja, eu bebo o que eu quero, mas eu não vou ser o promotor dentro do alcoolismo dentro de territórios indígenas. Então, a minha responsabilidade como indígena não aceitar fazer isso. Mas era 300 reais por mês, então... Chorei. Nós todos da IAB, a gente se permitiu. Eu falei pra galera, gente, vamos chorar. Sinta-se triste mesmo. Mas vamos sentir feliz que a gente não é responsável pelo alcoolismo. Né? Por mais que já exista, mas não vai ser nós que vamos ser responsável ou corresponsável. Corresponsabilidade também aqui. É bem delicado, né? Bem delicado. Bem delicado. Quer dizer, bem delicado não, né? Não dá pra fazer, né? Bem não delicado. Ô, Napuaca, me deu uma falhada um pouco aqui, mas e como que você, não sei se você falou isso, mas e como que vocês conseguiram se manter? Como que vocês se mantêm sem propaganda e tal? Então, no nosso caso, a gente teve que olhar para nós, olhar internamente. Né? O que, que a gente tem do país, de todas as rádios do país, né? A gente é indígena e tem expertise. A gente tem informação. A gente tem experiência, a gente tem vivência, a gente transformou tudo isso em serviço e produto. Então, passamos a vender conteúdo para agências, passamos a utilizar nossa experiência de povos indígenas com amplitude para dar consultoria, seminário, né, formação, né, para universidades, para filmes. Tem muitos filmes que a gente pega o roteiro para reestruturar o roteiro, ver que tem aberração estrutural, tipo... Vou contar um caso de um que eu acabei não pegando o trabalho porque o pessoal não quis acompanhar, mas eu não peguei o trabalho por conta da aberração do roteiro. Não sei se vocês já assistiram Tainá. Eu não assisti. Mas você sabe que existe um filme infantil chamado Tainá, com a Indiazinha, blá, blá, blá. Quer ver o Eunice Bahia? Na época, o Eunice Bahia era criança. Então, o Tainá 2, a produção entrou em contato com a gente e queria que a gente desse uma olhada no roteiro, mas não queria mudar muita coisa. Eles queriam que a criança ou os indígenas tivessem uma pintura de pataxó, tinha que ter os cocares e os carajá, tinha que ter fala de povo Yanomami. Falei, gente, isso é Frankenstein. Nunca a gente vai aprovar um negócio desse. Primeiro que cada povo indígena que vê isso vai arrumar um problema jurídico com vocês. Ah, não, mas a gente quer assim mesmo, porque é bonito isso. Não, mas isso nós estamos falando de que indígena, né? Não, a gente inventou um indígena. Falei, como assim, gente? Ah, você vai inventar? Inventa também o do zero, a pintura, a língua, inventa. A gente não está dizendo que você não possa fazer, mas era, e começa do zero. Não pega fragmentos de outros povos que existem e deturpa eles. Isso é humilhação, isso é desrespeito. E eles não concordaram, a gente também não concordou. E eles seguiram em frente e boa sorte, a gente nem gosta disso. Ah, mas a gente pega séries, vou botar uma série que está na cultura, chama Índio Presente, e a Rádio Iambê, ela é o fundo desse... Ela enlaça as histórias. São 13 erros sobre povos indígenas, né? E a gente fala sobre tudo isso. É uma metalinguagem. Nesse momento, eu estou fazendo, como Rádio Iambê, um trabalho de trilha sonora para uma série. Então, a gente é pago para fazer esse tipo de trabalho. Então, esse dinheiro seja para produtoras, para revisão de livros, para ir para universidades, para falar sobre a temática indígena, principalmente no conceito comunicacional, a gente cobra muito bem por isso. E é o que paga as contas. Chegou um dinheiro legal, paga um ano, dois anos de servidor, infraestrutura, as nossas despesas, equipamentos, e vai seguindo isso com o mínimo possível, mas vivendo e fazendo. Até porque a gente não tem intenção nenhuma de estar milionário com isso. A gente só quer ter a plataforma para o uso das populações indígenas. Legal. Muito legal mesmo. E tem uma importância nossa, né? Tem uma... Você conseguir juntar todo esse conhecimento, informação numa plataforma só, e uma coisa que não existia, e não existe, né? Vocês são os únicos, né? Na Sim, plataforma, somos, não. Somos os únicos. No país, né? Em outros países tem. Existem rádios indígenas. Tem. Com essa temática. Tem. Lá eles são patrocinados. Lá tem comércio, tem mercado, tem um business sobre isso, né? Tem apoio sobre esses assuntos. Mas é diferente. Também as políticas do Brasil é outra coisa. Então, aqui, como eu falei assim, existe um racismo muito pesado. Existe um holocausto indígena presente, constante. Então, isso tudo compactou para a gente não conseguir fazer certas coisas. Só que a gente procurou outros caminhos e segue em frente. Por mais que a gente vai debater sempre sobre essa questão do direito indígena no país, mas a gente também não pode ficar na expectativa de um assistencialismo. Então, no nosso caso, a gente procurou autonomia para fazer isso. E tem... Eu vendo assim a plataforma lá, o site... Dá para sentir que assim, não foi suficiente também só ser a rádio, né? Tem que ter notícia, tem que ter blog, tem que ter outras coisas que complementem essa história toda, assim, né? Sim, não dá mesmo. A gente acaba, de alguma forma, criando outras plataformas midiáticas, né? No caso. A gente até brinca que a gente não é só uma rádio, a gente é um grupo de comunicação. A gente leva muito a sério as ferramentas que a gente utiliza. Mais que assim, para alguns não indígenas, não estar no Facebook é simplesmente uma rede social. Para a gente é uma rede social de comunicação. A gente foca naquilo. O Instagram para a gente é muito importante. O Twitter é muito importante. O streamer é muito importante. O YouTube é muito importante. O site é muito importante. Então a gente leva a informação, o entretenimento, a notícia, falar sobre educação. Em todos esses eixos, em todas as ferramentas para comunicacionais. Então, acaba virando um grupo de comunicação. Tá? A gente é uma plataforma que conecta com outras plataformas para falar de povos indígenas. E a gente tem uma piada ainda muito maior. A gente está ombro a ombro com as maiores empresas de comunicação desse país. Tinha as 11 famílias de comunicação, a gente é a 11ª. Junto com a Globo, SBT, Record, Bandeirantes. A gente está lado a lado com essas empresas, porque a gente é a maior empresa de comunicação indígena desse país. Yes. É porque a gente é a única, né? Sendo pequena, a gente ainda continua sendo a maior. Sim. Muito bom mesmo. Aí você pergunta pra gente, por que a gente ainda não fez uma TV? Ah, a gente dá um trabalho do cacete, mas a gente tem plataforma. A gente tem uma plataforma Flix que não lançamos por conta de algumas responsabilidades jurídicas. Mas a gente tem uma plataforma Flix pronta e a gente nunca lançou ela, tem uns 3 anos que ela está pronta, por questões jurídicas. Legal, hein, cara? Um grande salto. Oi, falhou aí? Não, tô falando, foi legal, né? Já é um grande salto aí para uma plataforma Flix, mas é bem legal. Sim, é um dinheiro que a gente tem que estar pagando o tempo inteiro, né? Eu vou ter que pagar agora a atualização do código deles, e quando a gente conseguir resolver essa questão do código de financiamento, de como pagar, a gente de repente até abre para a galera, porque agora a gente vai abrir com plataforma aberta mesmo, vai estar ali disponível para usar cineastas indígenas colocar esses conteúdos. E aí a gente arrumar um modelo de monetização para manter a plataforma e os artistas os cineastas poderiam também ganhar, né? Porque não dá. Então, assim, ah, porque é mídia, porque é legal, ah, a gente está dando só espaço. Não, tem que ganhar, tem que pagar conta. Não tem jeito, né? Não dá para ele ir no fast food e pagar com semente. É, assinatura. Não sei, né? De repente leva gengibre para botar em cima do pão. É piada terrível essa. Cara, muito bom. Olha, a gente tá indo para 1 hora já de chamada, acho que acho que um tempo mais, é o tempo sadio, assim, né? Mas eu queria dizer que, putz, cara, eu achei que foi muito, muito, muito legal. E que a gente tá pensando, tá se reestruturando, estruturando aqui, né, a nossa rádio. E seria muito legal a gente fazer umas parcerias aí, cara, colocar alguns conteúdos seus aí, de vocês que vocês tiverem assim, de coisas que estão abertas e tal, pra gente colocar aqui também. Não sei, a gente comecei a pensar nisso, assim, da gente ir atrás disso que você falou, assim, esses conteúdos que já existem, né? De repente a gente já consegue criar uma programação de um tempo X. E ter algum outro material, né? Porque na comparação aqui, o nosso contexto são as redes comunitárias, é uma coisa muito nova ainda. Estão começando a existir no Brasil, começando a criar algumas por aí. Não sei, cara, me veio isso assim. Então, mas depende da uma hora aqui. Aí eu tenho que fazer algumas perguntas para vocês. O que é que vocês querem? Quais são os desejos individuais para essa rádio? Antes da gente encerrar, porque. E aí começo também a provocar uma série para dar sugestão para vocês, para encaminhar sugestões. Porque, por mais que ele montar uma rede comunitária, beleza, vão conectar com outros grupos, isso é essencial, né? Senão vocês não andam, mas principalmente buscar parceiros de conteúdo, porque conteúdo a gente, como população indígena, a gente pensa muito em conteúdo atemporal, pensar no uso para qualquer tempo. Tanto que os conteúdos nossos é sempre, ele não é datado na cobertura de evento. A gente tenta o máximo possível não fazer produto perecível. Então, é muito mais um produto de memória e de conhecimento. Isso ele te dá muito mais sentido. Daqui 50 anos você ouvir e continuar fazendo sentido. Não é tipo acontecer, não é cobertura de bailinho ou de festa junina. Mas qual a história por trás da festa junina? Qual o sentido daquele bailinho? Qual o sentido atrás daquela memória, daquela notícia? Então, quando você foca no atemporal, para ser usado a qualquer tempo, e o conteúdo, seja áudio, texto, vídeo, microvídeo, TikTok, qualquer coisa, ele tem que fazer um sentido muito mais para o futuro. Ele vai ser sempre útil. É o gatinho tocando o piano que foi criado na época que a gente não tinha nada. Ele usava o Orkut. E ainda faz sentido até hoje aquele gatinho tocando piano, batendo, o bebê, aquele bebê digital, que muita gente só recebia isso por e-mail, coisas de gente velha, mas qual o sentido atemporal disso tudo? Que meme é esse que ainda continua estando no tempo? Se esse meme possível consegue estar até hoje, por que que a gente não consegue manter o conhecimento, a sabedoria, a memória, a ancestralidade? Quando eu falo de ancestralidade, isso serve para qualquer povo, isso ainda tem que ser tradicional ou não. Qual a história que você tem da tua família, da tua avó, daquela tia chata que veio contar? Repete a mesma história o tempo inteiro, mas qual o sentido que isso faz para uma tradição? Então, quando você olha para o comunitário, para o comum, né? Esse comunitário, eu penso que é muito mais um comum coletivo do que o comunitário, de comunitário, unidade comum. É muito mais uma unidade coletiva. Então, quando você vai entregar o conhecimento, entrega um conhecimento atemporal, as pessoas vão dar muito mais valor, vão compartilhar e vai sempre buscar dentro da plataforma, seja no streaming, seja no conteúdo de plataforma on demand e podcast, vai estar ali. As pessoas buscam boas tags para buscar e vai ser memória. Não era coletivo. É, eu sinto que a gente, assim, o caminho que a gente está trilhando, assim, é um pouco de reconhecimento, assim, do que existe desse material significativo, assim, né, das pessoas, que desse conhecimento que existe, né, que a gente, muitas vezes, a gente não troca por, enfim, por a gente não ter essa intenção disso que está falando, né, de como são importantes essas histórias, esses, né, cada você falou do comum coletivo, assim, né? De como esses universos, eles são muito especiais e que às vezes a gente nem se dá conta disso, né? De como cada um realmente tem um conhecimento muito valioso e que muitas vezes quando a gente comunica isso, as pessoas, o coletivo compreende isso e cria uma outra, sei lá, dimensão, assim, né? De compreensão e de troca mesmo, assim, né? Então, acho que no bairro a gente tem muita diversidade, assim, tem gente que vem né, da cidade, tem gente que é super do interior e da tradição rural, tem gente da cultura tradicional popular, de artista, músico, tem galera da tecnologia, então a gente tem um balaiozão, assim, no bairro que a gente está. Tem muitos conhecimentos, assim, que às vezes a gente nem se dá conta de quão. As pessoas, eu acho que não se deram conta, às vezes, né? De quanta coisa interessante a gente tem para trocar, né? E a gente fez umas experiências, né? De programa de. A gente fez um. Eu fiz um programa de rádio e as meninas fizeram alguns outros, né? De podcast, assim. E isso veio muito forte, assim, né? Como essa troca, ela traz uma força muito, muito grande assim para a comunidade de compreensão assim que somos o que queremos sabe e aí até se falou esse negócio do fora do tempo assim né mas ao mesmo tempo tem um tempo maior agora que a gente está que é de enxergar essas diversidades assim né a gente está num momento também de luta assim né conseguir conquistar um espaço de discussão de coisas que importam né em relação a etnia, a relação a racismo, a feminismo, enfim, vários espaços que a gente na mídia a gente não consegue ter, né, dessa maneira, né, valiosa, né, que a gente entende. E aí a gente está buscando olhar para isso, assim, né, abrir esse espaço e que as pessoas produzam esse, entendam que o conhecimento delas é valioso, assim, né. Então a gente A impressão, o que eu tenho sensação assim de querer assim com a rádio é de trazer à tona esse valioso assim, sabe, dessas histórias, dessas pessoas que é bem diverso, mas que também tem que conversar com esses temas que estão aí precisando ser valorizados assim, né? Estão precisando ser assim, trazidos para todo mundo discutir, né? Coisas que são importantes. Então, eu sinto um pouco isso, assim, na coisa da rádio, assim, eu tenho essa vontade de fazer isso, assim, né, de trazer esse movimento. Perfeito. Mais Eu já vontade. ouvindo, eu ouvindo, assim, toda a sua história também, de entender onde está imerso, eu começo até a perceber que talvez seja mais viável para a gente, no primeiro momento, e até para a gente se estruturar e poder fazer essa rádio acontecer, eu acho que enxergar qual que também é o nosso diferencial, né? E eu acho que o importante para a gente agora até é perceber que a rádio, qual que é a importância da rádio no contexto que a gente vive? Eu acho que a gente não tem força para ser a rádio do bairro. A gente não tem nem esse, não tem essa vocação para ser a rádio do bairro. Mas eu acho que a gente tem a vocação para ser a rádio da rede comunitária, né? Sendo a primeira rádio da rede comunitária, falando sobre isso, e é muito importante porque as pessoas não conseguem entender de fato o que é uma rede comunitária. As pessoas não entenderam a dimensão do que é uma rádio, uma rede comunitária. Não é só compartilhar a internet para ficar mais barato. É muito, muito, muito mais difícil. E eu consigo enxergar que eu conheci redes comunitárias em 6 países diferentes. Fui ver o que as pessoas estão fazendo há muito tempo. Eu fui ver a vida delas. Eu fui ver o que elas já estão produzindo. Então, eu consigo ter essa compreensão porque eu vi, né? E nem todo mundo tem essa oportunidade de ver. E eu acho que a rádio é uma oportunidade gente usar ela como uma ferramenta e um meio para conseguir comunicar isso. Comunicar de fato por um outro meio, né, que não é só a fala, não é só o imaginário que a rádio cria, de dizer o que é a rede comunitária, qual a importância disso, o que é ter essa infraestrutura, o que é viver isso, né? É viver a internet comunitariamente, né? Não é viver aquela internet individual, é viver uma internet comunitária. E aí a gente cai num ponto que eu acho que é bastante interessante e eu acho que é o que dá bastante força, eu vejo bastante força na nossa, no nosso projeto de rádio, ser isso primeiro. Claro, nós vamos discutir todos os assuntos, né? Vamos debater tudo isso que é importante ser debatido, que está aí, mas eu acho que num primeiro momento é entender isso, assim, eu acho que essa unicidade que a gente tem vestindo a coisa da rede comunitária como um ponto assim, singular. Eu acho legal, Irê, eu concordo que a gente focar no tema que é a base da qual a gente, sobre a qual a gente se constrói, né, enquanto grupo, faz sentido, assim, que a gente está entrando mais profundamente para dentro da gente. A gente está produzindo já um podcast também, Anapoca, que a gente já experimentou dois episódios para uma continuação de um encontro que a gente estava fazendo, que tinha o tema da tecnologia. A gente fazia um grupo só com mulheres para discutir a tecnologia num espaço seguro e aberto para as dúvidas e para tudo que... sem as travas, né? Então, eu acho que tem um sucesso aí também porque a gente tem essa âncora de que a gente está falando sobre a tecnologia. Não sobre feminismo ou sobre o momento atual, mas tudo isso está ali dentro desse tema que maior que abraça a gente. Acho que isso ajuda mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Você já tem uma âncora, um ponto de percepção, de construir em cima de uma... Não é a rádio do bairro, não é a rádio de Monteiro Lobato, não é... É uma mídia que representa parte de uma rede comunicacional comunitária. E isso é muito mais importante. O que vocês vão construir é para se divertir, para ser legal. Não é só... Não existe melhor confronto do que a paz. Eu não estou sendo um papo de comunicação pacifista. Mas é que eu faça ter uma discussão, um pensamento, muito mais que quem é isso, quem é aquilo, mas simplesmente dialogar. Antes de falar com vocês, eu falava com um programa que eu vou participar no sábado, sobre ancestralidade, natureza e ancestralidade. E a jornalista o tempo todo questionava, perguntava se eu achava certo ou errado. Eu falei, cara, também não importa se está certo ou se está errado. O importa é que eu estou ouvindo você falar, que a gente está tendo um debate aqui, está sendo colocado. Pior se você nunca falar nada, você nunca se posicionar sobre. Se é certo ou errado é outra coisa, é um outro ambiente, que não vai ser aqui que a gente vai discutir. Porque a gente vai ter muito o que falar antes de ter um certo ou errado para uma pessoa. Mas que é importante ser falado sobre o direito à vida, o direito à ancestralidade, se o nosso planeta é legal, se a gente tem um planeta B. Né? Eu estava falando com ela sobre um projeto que eu fiz no Museu da Manhã. Eu fui contratado para falar sobre hackeando Marte. A minha missão era falar como será a religião em Marte a partir de 2063, sendo futurista. E um projeto de realidade virtual que eu fiz, chamado Repangeia, tecno-xamanismo. Então... O papo era, tá, tem que ser falado, tem que ser pensado, tem que ser colocado para o futuro, mas principalmente tem que ser falado. Então, o que vocês vão fazer é falar sobre comunicação, rede, estar em rede, como as pessoas precisam estar em rede para falar, e falar em rede, botar os temas. E aí ele vai ter um outro peso, ele vai ter um outro sentido. Ele não vai ser a rádio do bairro, é a rádio da rede. E aí faz como eu faço, assim, eu ouço muitas rádios pelo mundo, ou programas. Tipo, hoje de manhã eu estava assistindo programas da Bahia, tanto do Bairro de Salvador quanto do Extremo Sul, e de Juazeiro, que é perto de Petrolina. Mas assim, ouvir. Tá ali, a gente conecta em rede, né? Putz, o que está acontecendo? Né? Porque o mundo não é tão grande. Quando o planeta, a gente consegue se conectar, o planeta está pequeno. Né? A gente está conversando a uma distância imensa um do outro nesse momento. A transferência de conhecimento, de tecnologia, é o que uma rede como a que vocês fazem parte, estão conectando, tem como responsabilidade comunicar, falar, fazer as pessoas pensarem. Não é dar o pensamento. É só a provocação mesmo, faz sentido. E aí, se convista. E aí, abrir outras redes, criar, vocês criarem modelos, ou modelos possíveis e adaptáveis para outros fazerem também, a partir de vocês. Demais. Que resposta, hein? Não, não é resposta, isso é legal. Pô. Se vocês gostarem do que fazem, isso aí é que nem tomar banho, que nem trocar de roupa. Os que tomam banho, né? Então, assim, eu vou questionar isso. Mas são prazeres, mesmo que você faz de forma natural. Então, quando eu vou estar assim, para Radiander, eu sou muito pontual com a nossa equipe. No dia que a Radiander virar uma obrigação para mim, eu saio dela ou termino ela. Então, eu não faço, nós não fazemos por obrigação. Porque é necessário fazer. Necessário nem sempre é obrigação ou responsabilidade também. Mas porque a gente ama o que faz. Se não ama, não tem sentido. A gente está falando do amor que está além disso tudo. Muitos indígenas nunca saberão o que a Radiander fez pela vida deles, política, social, cultural. Mas a gente fez. E a gente faz. Isso é importante para a gente? Não, não é. Mas é um trabalho, é uma missão. E tem a frase essencial da gente, né, que a gente usa muito hoje. Seja um bom ancestral hoje. Que lindo isso. Muito bom. Nossa. Deixa a gente já pensando aqui com muita coisa na cabeça. Muito, muito legal. Obrigada por toda essa disponibilidade, toda essa informação. É super, super rico pra gente nesse momento, sabe? Que a gente está se preparando para construir. A gente vai poder olhar para cada passo com tudo isso na nossa visão, assim. Estou realmente muito feliz. E agradecida. Eu te agradeço e saiba que todo erro que vocês tiverem vale a pena. Legal. Eu poderia dizer todo acerto, não. Os erros valem muito. É só para olhar Legal. como um erro, após como aprendizado. Obrigada, Ana Paca. Muito legal mesmo. Muito. Eu até perguntei, eu estou com meu sobrinho aqui e ele chama Luan Yandé. Yandé. E aí ele me falou que Yandé, que ele saiba, que a mãe dele deu, chama, Constelação de Órion. E aí eu queria perguntar para você, é isso mesmo ou não? Então, em Tupi, Yandê ou Yandé, Yandê com Y em Tupi e com I é Yandé. Ah, quer dizer nós, nós. Eu, Nós. nós, nós. Ou todos. Então, a rádio Yandê é a rádio de todos nós. Legal, legal. Muito, muito legal. Muito obrigada, Ana Paca. E Luan é o nome Expressou. do meu filho mais velho. Hã? Luan é o nome do meu filho mais velho. Ah, é? É o nosso Luan, é o nosso Luan. Pô, legal, Napuaca. Pô, valeu, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade aí, por ter nos presenteado com o seu tempo, com todo o seu conhecimento. E, poxa, queria muito uma hora a gente também fazer a história desse lugar que se chama Brasil, né? Lugar que chamam de Brasil. É, um pouco daquilo que você estava falando pra gente na outra reunião, né? Da história de verdade desse lugar, que dos povos indígenas, de todas aquelas as histórias das diferentes etnias. Então, eu acho que seria uma coisa legal pra gente pôr até na nossa rádio em algum momento, essa verdadeira aula de história. Bacana. Pô, cara, valeu. E poxa, vou continuar aí te perseguindo. Poxa, perseguindo é ótimo. Cuidado com as armadilhas. Ah, dá para aprender muito com as armadilhas. Tá ok, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luan. Obrigado, Lia. Luiz. Não é que é Lubagop? Quer dizer o quê? É Luísa. Essa é só uma junção dos meus sobrenomes. Luísa. Tá, tá bem, Luiz. Muito grato a todos vocês, mesmo. Muito mais pela disponibilidade de ouvir. E aí é uma reciprocidade do agradecimento. Porque daí vocês fazem o que vocês quiserem, receita de vocês. O que precisar é só acionar, seja técnico, seja de mentoria, o que é que eu faria numa situação de caos. Estando disponível, se eu não puder, um bate-papo assim, a gente deixa em texto, seja um grupo que se faça, e estou dentro. Curto muito comunicação, seja qual for, digital, online. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.